permita compartir conocimientos a nivel de Iberoamérica sobre el tema y cuáles son las ideas que se nos ocurren. Veo que somos bastantes, pero me parece como difícil pensar en todo esto que estoy diciendo, en cómo configurar una red si no sabemos quién es el que tenemos al lado. Entonces propondría una brevísima ronda de presentación, porque algunos ya se conocen, pero otros no. Y a partir de ahí abrir el juego a la conversación, que todos colaboremos un poco en la documentación de esta conversación, o de esta ronda de conversación, que luego junto a Rodrigo y Paola nos comprometemos a bajar a un documento. Y también porque la idea de esta ronda de conversación es generar un documento que pueda ser entregado a los jefes y jefes de Estado de toda Iberoamérica el año que viene, en la próxima cumbre de jefes y jefas de Estado. Así que me propongo una brevísima ronda de presentación, que el nombre de si están trabajando en algún proyecto o experiencia y en qué país, y luego abrir la conversación, si les parece bien. Tiene que ser como súper rápido porque somos muchos, pero es muy difícil, si no, que empecemos a configurar una red sin conocernos. Así que comenzamos por Cristiano, porque está acá. Buenas tardes a todos. Muy bien. Trabajo en un proyecto que se llama Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados. Es un laboratorio institucional, pero nosotros trabajamos directamente con la comunidad hacker para desarrollar aplicaciones de transparencia y participación ciudadana y con diferentes formatos colaborativos, pero estamos pasando por una situación de mucha dificultad en términos de involucrar a la comunidad hacker de forma sostenible en los proyectos. Desarrollamos juegos políticos, aplicaciones también para transparecer mejor el proceso legislativo, involucrar a los diputados y juntamente con la sociedad en el proceso legislativo para construir leyes conjuntamente. Pero pienso que ya fue mejor ese proceso. Ahora estamos pasando por un momento un poco difícil, bastante duro mantener las personas conectadas con una institución que no está con mucha credibilidad también. Entonces pasamos por ese problema muy específico. Estou aqui mais como ouvinte, eu sou a Larissa, trabalho na Câmara com assessoria de comunicação, aí vim apenas conhecer através de vocês. Hola, yo soy Paola, vengo del Tecnológico de Monterrey, una universidad de México, y pues, como decía Dardo, pues estuve participando en la instancia en el Media Lab y estamos tratando de ver cómo la universidad se puede convertir en un laboratorio. Hola, soy Inés, soy de México, trabajo con Paola en el mismo proyecto, convertir la universidad en un laboratorio ciudadano. Hola, yo soy Marco, soy de México y soy de Hackland de Arquitectura, que es un colectivo dedicado a proponer nuevas formas de interactuar con la ciudad, su arquitectura y su gente. Hoy soy Patricia, de Belo Horizonte, soy arquitecta y tengo un trabajo relacionado a mapeamiento de espacios públicos y estoy intentando llevar eso un buen día. Hola, soy Luis Pepe Corena, vengo del País Vasco, en España, y tenemos una plataforma web del gobierno vasco que se llama IREKE, es una plataforma de gobierno abierto para fomentar la participación y la transparencia. Buenas tardes, soy Henry, soy ciudadano colombiano, tengo experiencia en proyectos de gestión, en gestión de innovación social y en promoción de los derechos humanos en mi país. Iberoamericana. Oi, meu nome é Larissa, eu sou mineira, mas moro em São Paulo, faço doutorado de ciência política na Unicamp e minha pesquisa são ferramentas de participação na internet e impacto no ciclo de políticas públicas. Buenas tardes, soy Mariano, vengo de una ciudad de La Patagonia, Argentina. Ayer desarrollamos todas tus ideas y con este proyecto lo estamos ampliando aquí estos 15 días. Estamos ampliándolo hacia una metodología un poco más lúdica para la movilización ciudadana, así que en eso estamos. Hola, soy Cleomar Rocha, trabajo en la Universidad Federal de Goiás y también soy investigador acá en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Hola, soy Fernando de Montevideo, Uruguay, trabajo con matemática, me interesa la ciencia abierta, la economía colaborativa, formar talleres ciudadanos, en fin. Hola, soy Carlos Lobo, trabajo en mi comunidad en Vitória Espírito Santo, cerca de Vitória Espírito Santo, por un proyecto de transformación para agregar a la gente al mar. Y una otra cosa es la astrofísica que me interesa. Mi nombre es Carlos, soy activista y yo trabajo con datos abiertos, ¿no? A utilização de dados abertos, né, para a cidadania, certo? E também lido agora com realidade virtual. Muy buenas tardes, Moisés Medrano, del Ministerio de Cultura de Colombia. Ya llevamos varios años conversando con Pablo y el año 2016 nos toca la posta con la reunión de presidentes y nos interesa generar un espacio de esta naturaleza, entonces vengo a aprender de todas estas iniciativas que ustedes están trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Esaú Acosta del Vivero de Iniciativa Ciudadana de Madrid. Es una plataforma que lo que persigue es, trabajar con las transferencias que se producen de la innovación ciudadana al espacio público. El espacio público entendido, evidentemente, no como la manifestación física de lo que es la ciudad, sino también como los proyectos que se producen y que transforman cada día, digamos, nuestras ciudades. Estamos con la SEQIP haciendo la plataforma Civics, que es empezando a mapear la innovación ciudadana en Iberoamérica. Hola, soy Isabel, soy pesquisadora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. E também sou maestra em uma escola da universidade para meninos e adolescentes. E lá eu desenvolvo um projeto para levar esta metodologia de laboratório cidadãos para a escola, realizar isso na escola. E aqui estou com o projeto Aprender Brincando. Estamos fazendo uma espécie de estojo, não sei se falam assim, para aprendizagem em rede, para criar esses ambientes na aprendizagem. Olá, sou Antonio Lafuente e coordino o Laboratório do Procomum em Mediador Prado e personalmente estou agora muito implicado no desenvolvimento de um quaderno aberto de ciência ciudadana. Boa tarde, meu nome é André Oliveira, eu sou professora na UFSM Federal de Santa Maria e coordeno o LabInter, que é um laboratório interdisciplinar. A gente faz algumas propostas com a comunidade, outras não, com aplicativos, jogos, ambientes. Boa tarde, meu nome é Cristiano Figueiró, sou professor da Universidade Federal da Bahia, trabalho com arte e tecnologia e nosso foco maior é no desenvolvimento de tecnologias livres para atravessar as fronteiras entre arte, tecnologia, experimentação e cidadania. Olá, boa tarde, sou Luciana Fleischmann, de Argentina, mas vivo em Brasil há uns quantos anos e formo parte de um projeto de investigação que se chama Redelabs, que é uma espécie de entre observatório e investigação sobre laboratórios de cultura digital experimental com Felipe Fonseca, que está aqui atrás. Mi nombre es Rafael Marchetti, soy argentino como Luciano también, viviendo mucho tiempo acá en Brasil. Soy coordinador del programa Rural Escapes, que es un programa de artistas residencia es muy, bastante nuevo, tiene 2 años solamente, pero que viene trabajando desde el punto de vista de producción creativa, de ciencia, arte y tecnología, en el contexto rural, bastante afastado, digamos, de la ciudad, ¿no? Entonces, ya en el año que viene vamos a contar con más otra edición y probablemente entre 1 o 2. Ya, boa tarde, sou o Felipe Fonseca, eu sou a pessoa que vai ficar tossindo aqui no fundo. Eu coordeno um projeto em Ubatuba chamado Ubalado, que trabalha com uma série de questões que tem a ver aí com inovação, mas também apropriação crítica de tecnologias na cidade de Ubatuba, em São Paulo. Também faço parte da produção do Festival Tropixel, dos eventos ligados à rede Tropixel, na verdade. E trabalhei com a Luciana e antes com a Mayra Begari, que está ali fora também, na plataforma Rede Labs, que buscou investigar laboratórios experimentais de cultura e tecnologia no Brasil e no mundo. Boa tarde, eu sou a Georgia, eu sou diretora da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura do Brasil, e a gente é parceiro aqui da CGIP na realização do laboratório. Boa tarde, eu sou a Gabriela Agostini, eu coordeno um espaço que se chama OLAB, Makerspace, aqui no Rio, que é um espaço de estímulo à apropriação de tecnologia e aprendizagem desse universo ligado à cultura digital. Enfim, a gente vem trabalhando aí com uma série de temas que vão da permacultura ao artesanato, ao biohacking, eletrônica, robótica e tudo que tem no meio do caminho que vai surgindo e mudando toda hora. Olá, sou Pablo, do Uruguai. Coordino el programa del proyecto de innovación ciudadana en la Secretaría General Iberoamericana. Boa tarde, eu sou Rodrigo Savazzoni, trabalho num projeto agora de desenvolvimento de uma organização, de uma instituição voltada a trabalhar no Brasil com cultura digital e inovação cidadã, e também tenho trabalhado no desenvolvimento de um laboratório nesses termos em Santos, São Paulo. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Betín, soy de Medellín, Colombia y trabajo en la Corporación Cultural Nuestra Gente, que es una corporación que está ubicada en la zona nororiental de Medellín. Mi nombre es Cintia, soy tutora aquí de la BICO, una de las tutoras. E sou coordenadora da Nuvem Estação Rural de Arte e Tecnologia. Olá, então. Bueno, ante a primeira ronda de apresentação, anotei como alguns que les podríamos chamar tags. Si pensáramos esto como una comunidad, ¿no? Hackers, gobiernos, universidades, datos abiertos, arquitectura y espacio público, internet, lo que podemos llamar internet libre, ciencia abierta, labs en la escuela, aprendizaje, el procomún como un tema, activistas, tecnologías libres, que también implicaría hardware libre y robótica y otras cosas, permacultura, biohacking. Todos los que estamos acá trabajamos en una diversidad de temas, como todos esos, pero a todos nos une algo también que tal vez tenga que ver con la idea del laboratorio, del experimental, del empoderamiento ciudadano, de una mirada sobre estos temas que a veces también está contrapuesta a otra mirada, que es la mirada que a veces tiene el mundo de la empresa sobre todos estos temas y con otras palabras y con otras nominaciones. Entonces, lo primero que me gustaría abrir y preguntarnos es si nosotros tal vez, digo, es un ejercicio que ya hicimos, los de la residencia de Madrid, que ya se nombró, es si hay un interés en este grupo, que seguramente refleja una comunidad mucho más grande en toda Iberoamérica, en compartir conocimientos, proyectos y experiencias sobre esta diversidad de temas, ¿no? O sea, si a ustedes y a los que están aquí, evidentemente si están es porque les interesa, pero si nos, ¿hasta qué punto nos interesa compartir sobre esta diversidad de temas y cuáles son los puntos que hacen que nos interese conocer sobre esa diversidad de temas? Me parece que empezaría conversando por ahí y después por un tema que se nombró ya varias veces, que lo nombró Cristiano, pero que también me parece que tiene que ver y, con lo que hacemos, que es el involucramiento o el empoderamiento de las propias comunidades. Es decir, cómo las comunidades de hackers, de activistas, de arquitectos interesados en el espacio público se configuran, funcionan, y si este problema de cómo las personas se involucran con los proyectos y los llevan adelante, también es un problema que compartimos todos, y si creemos que una red sería algo que mejore el involucramiento de las personas en las comunidades. Quiero abrir la conversación sobre esos temas, ¿no? ¿Qué serían? Entonces, si realmente pensamos que necesitamos una red, después podemos pensar la herramienta, pero realmente para qué necesitamos esa red, si nos interesa compartir sobre todos esos temas, y si esa red podría mejorar el tema de cómo las personas se involucran con las comunidades locales y también a nivel Iberoamérica, al menos. Queda abierta la palabra y la idea es conversar. Oi, sobre a utilização da tecnologia dos laboratórios, na prática a gente vê que os laboratórios estão sempre na rabeira da tecnologia, certo? É alguma coisa que o mercado já faz, existe um processo que a empresa já faz, e a gente se apropria dele e tenta fazer como cidadão, certo? Então eu estou até propondo, né, em relação a uma nova tecnologia, que é o que eu lido agora, que é a realidade virtual, que nós fôssemos além, não propor uma rede, mas propor uma aliança, né, para usar a realidade virtual para a cidadania, certo? Qual é a diferença de uma rede para isso? Estamos à frente junto com o mercado, e não ficar sempre na rabeira da tecnologia, pegando o resto dela e nos reapropriando, certo? Mas pegar a tecnologia de ponta também e usá-la para a tecnologia, quer dizer, para a cidadania, mas na ponta, né? E não na rabeira da tecnologia, entendeu? É o que vocês acham, né? O que me interessa, que eu tenho investido tanto em pesquisa como em colocar na prática, são os processos de produção de conhecimento e formas que estão por trás, ou nem por trás, né, também, ali, vamos dizer, fazendo a textura dessa rede, né? E pensar como as tecnologias, sejam elas as tecnologias artesanais e a tecnologia de uma forma ampla, né, na história da humanidade sempre criamos tecnologias de tecer redes, né? E como a gente pode hoje juntar, né, essas tecnologias no âmbito, né, de uma tecnologia artesanal ou analógica, digital, que acho que a gente também encaminha, né, para uma distinção disso, de juntá-las todas, para também construir outros valores, né, valores que eu considero fundamentais para o meu trabalho com a educação, e penso que esse é um meio, né, de poder propiciar esse ambiente, né, onde a gente trabalha com esses valores de participação, de partilha, de colaboração. Eu acho que a cultura digital trouxe, né, novamente assim, de volta, né, porque eles sempre existiram, a gente sempre esteve aí, mas acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa reavivá-los, né, e pensá-los da forma contemporânea, como estamos fazendo isso, e também unir, né, não deixar para trás tudo que construímos, né, que não quer dizer que o que fizemos antes, né, vai ser deixado para trás, mas ao contrário, como eles se conversam, como a gente pode estar valorizando e pensar a tecnologia de uma forma ampla, né, e usá-las, né, para o que, com o objetivo que é esse de tecer uma rede, o que isso significa. Bom, eu super apoio aí a iniciativa de pensar alianças em torno de temas e coisas específicas, tentando pegar a expertise, a experiência de uma determinada pessoa, grupo, coletivo, espaço, e tentar pensar como é que isso se linka a outras coisas. Então, a gente pode até depois tentar dividir por temas, não sei como vocês pensaram, mas me interessa a sua proposta, como a da Isabel também, estou super aberta aí para pensar coisas. E me interessa particularmente, eu não sei quem mais aqui, modelos de sustentabilidade dos espaços, porque eu acho que essa é uma das grandes questões quando a gente fala desse tipo de iniciativa, mesmo quem vem de dentro da universidade, está criando espaços que já vem ali com, enfim, com um modelo um pouco mais resolvido do ponto de vista da estrutura, da infraestrutura, ou quem trabalha isso de uma maneira independente, dos coletivos, qualquer que seja a perspectiva, eu acho que o processo de sustentabilidade, qual o modelo, como é que você faz para que exista uma continuidade, é uma questão, enfim, bastante importante, e o que a gente vê é que às vezes descontinuidades de políticas, de processos, de grupos, pessoas que mudam de ideias ou o que quer que seja, resultam às vezes numa descontinuidade dos aprendizados e dos resultados disso, e que às vezes as coisas elas vão sendo um pouco resetadas, porque daí aquilo meio que morre, aí vem outro grupo, outros protagonistas de uma cena que tem que começar um pouco do zero. Então acho que se linka com a ideia de tentar pensar uma rede de compartilhamento de processos, projetos, enfim, abertura mesmo do que cada um está fazendo para que a coisa se mantenha, e tentar pensar de maneira mais focada mesmo em modelos de sustentabilidade. Esse é um pouco por onde eu tenho dedicado boa parte do meu tempo, assim, de tentar entender. Eu venho de um espaço que é independente, então a gente não tem vínculo oficial com governos, universidades, nem nada, e é sempre uma luta muito grande como você faz para que isso se viabilize. E aí são experimentações, acho que não tem muitas respostas, mas tentar pensar o que é que faz sentido se fazer, e principalmente quando você traz o foco da cidadania, que não é o foco do mercado, com as soluções já prontas, tem um desafio maior, porque como é que você faz para que essa roda gire, quem paga essa conta no final, e como você faz para cada vez mais trabalhar com um impacto maior e, enfim, trabalhar com mais gente, fazer com que o conhecimento se compartilhe. Como é que você cria um processo de gestão de estrutura de modelo para isso? Nosotros en Colombia estamos en un momento bastante interesante y esperamos que sea pronto la firma del acuerdo de paz. Creo que allí hay una posibilidad importante para un colectivo que ha estado bastante invisibilizado, y son las comunidades rurales. Cómo llevar todas estas agendas de participación ciudadana a las comunidades rurales, que son básicamente los sitios de donde emergieron esos conflictos que generaron este gran conflicto que nos lleva más de 50 años. Nosotros no hemos tenido en mi generación un día completo de paz, y estamos ávidos que se firme esa paz, pero necesitamos empezar a aprender de otros lados donde se han construido relaciones, especialmente en esos ámbitos rurales. Esos ámbitos rurales también tienen unos ciudadanos que no hablan el español. En Colombia hay 68 lenguas nativas, 2 lenguas criollas, y se habla también romaní, hay un colectivo de alrededor de 5.000 gitanos. Nos interesa también aprender cómo empezar a trabajar los temas con comunidades que ya en algunas ocasiones solo hablan su lengua, tienen un aprendizaje funcional del español y ven limitada su participación y sus derechos ciudadanos por no hablar la lengua mayoritaria. El tercer tema que nos interesa y estaríamos ávidos de la constitución de esa red, pensando en cómo se integran las mujeres a estas experiencias de ciudadanía. Yo creo que 50 años de inclusión de la mujer en la sociedad, de participación política, tienen una nueva arena de exclusión que son estas nuevas tecnologías. Creo que este salón no es el cotidiano de participación de las mujeres en temas de tecnológicos, pero en los espacios, al menos en Colombia, las mujeres están bastante alejadas de estos escenarios de participación ciudadana y de generación de espacios de nuevas ciudadanías. Les pongo un ejemplo concreto. En las últimas elecciones, de 32 posibles gobernadores, solo hay dos mujeres. Entonces allí hay un reto importante y las nuevas tecnologías pueden ayudar a afianzar esos logros alrededor de la ciudadanía de las mujeres. Y finalmente, hemos nosotros observado durante los últimos 5 años en Colombia que hay una suerte de nuevo escenario para la discriminación y el racismo, que son las redes sociales. El Internet, el Facebook, el Twitter y redes donde hay interacciones se están volviendo un escenario en que se discrimina desde un computador o desde un dispositivo móvil. Se mandan mensajes que rápidamente se convierten en virales y la gente los reproduce sin percatarse que al reproducirlo está generando más daño a esa persona que en ese caso es discriminada o es excluida. Entonces nos interesa saber cómo se viene adelantando el trabajo de combate del racismo en estos nuevos escenarios de discriminación y de generación de racismo, cómo lo vienen trabajando en los diferentes países, y creo que contar con una red en la que se intercambien ese tipo de experiencias puede ayudar a que se eliminen ese tipo de prácticas que fácilmente se replican. Esos son los temas que nos interesan desde Colombia y del Ministerio. Bueno, yo abordo esta cuestión desde Medialab Colado, que es una organización financiada con recursos públicos del ayuntamiento y que tiene entonces su propia peculiaridad, ¿no? Y cada quien tiene sus propias problemáticas. La primera cosa, ahora tenemos un gobierno muy favorable a los intereses de las cosas que aquí se pueden oír y estamos siendo requeridos para involucrarnos en el diseño de políticas públicas. Y entonces estamos siendo convocados a reuniones como esta que tenemos aquí, en donde supuestamente deberíamos ser capaces de ofrecer al ayuntamiento algunas alternativas que permitan mejorar la gestión del pueblo. Y cuando estamos en ello, hemos percibido claramente cómo las lógicas del gerencialismo condicionan enormemente prácticas discursivas o dialógicas como esta en la que estamos aquí, donde supuestamente tenemos abundancia de tiempo, abundancia de ideas y abundancia de voluntades. Pero cuando cruzamos esa línea y somos requeridos para colaborar, de pronto ya no tenemos tiempo, ya no tenemos tanta libertad y ya tenemos plazos estrictos y tenemos que argumentar en los términos que los gestores entienden nuestra manera de relacionarnos. Y entonces estamos muy preocupados pensando qué debería ser la innovación ciudadana y a qué le vamos a llamar innovación ciudadana para no caer prisionera de la cultura de la emprendeduría, que es una cultura que abominamos en términos generales. Y la respuesta que nos damos es que, o que nos estamos empezando a dar, es que la innovación ciudadana debe incorporar mucha investigación, como aquí, debe incorporar participación, como aquí, pero también debe incorporar dos cosas más. Uno, una capacidad de que las organizaciones públicas puedan aprender de lo que suceda en la calle. De manera que nosotros estaríamos entonces dando hospitalidad a movimientos sociales que son como una especie de broker que nos están enseñando cuál es el camino a seguir. Y como laboratorio, nosotros seríamos mediadores o acompañantes de esos movimientos en su diálogo con la administración. Y eso nos lleva a exigirle otra característica más a la acción de innovación social, la de invitar al ayuntamiento a que se plantee cuánta cantidad de complejidad es capaz de sostener. Las políticas gerencialistas de gestión tienden a unificar, a estandarizar, a uniformar, a no producir diversidad, pues que todo lo que aquí hacemos gira alrededor de la noción de diversidad. En cuanto hemos comenzado a tratar con la administración, la palabra diversidad se ve como un obstáculo y no se ve como una oportunidad. Entonces, una manera de concebirnos nosotros en este diálogo con la administración es ayudar a la administración a que sea capaz de incrementar su capacidad de sostener complejidad. De manera que nosotros le ayudamos a pensar la complejidad, que es algo que a nuestro juicio tiene poco que ver con lo que es la cultura de la emprendeduría. Y esta reflexión me lleva a otro asunto más, y es que hace solamente 5 meses teníamos un gobierno de la ciudad que era muy hostil a este tipo de prácticas y a este tipo de planteamientos. Y estábamos permanentemente obligados a explicar en qué manera somos útiles, y somos prácticos y somos interesantes. Y nos dimos cuenta que debemos avanzar mucho más en la generación de unas métricas o de unos parámetros que no nos destruya cuando se nos aplican, sino que realmente nos representen bien. Y es el esfuerzo del que estamos. Y una última reflexión. Eso es hace 6 meses, pero hace 1 año estuvimos a punto de desaparecer. Telefónica, Movistar, quería adquirir el edificio que hoy ocupa Medialab Prada. Y estuvimos muy cerca de desaparecer. Y no desaparecimos porque se activó toda la comunidad de amigos que tenemos por todo el mundo, particularmente la latinoamericana. Y Movistar comprendió que hacer alguna cosa contraria a los intereses de Medialab podría activar una reacción inmensamente grande en la red. Nosotros mismos quedamos sorprendidos por la capacidad que en 2 días generamos de reacción en la red. Y Movistar dijo, entonces no nos interesa en la realidad. Y esto tiene algo que ver con tu pregunta de si debemos constituirnos en red. Y yo digo que sí, porque todos vamos a pasar por muchas crisis y la única manera de protegernos es estar codo con codo. Bueno, para mí también el tema de la sustentabilidad, como mencionó Gabriel, es como algo que me viene machacando mucho la cabeza hace un par de años. Pero me parece como que tenemos que pensar la sustentabilidad también como en castellano le dicen sostenibilidad, también incorporando otras dimensiones que no solo son la financiera, ¿no? Porque a veces tuve laboratorios súper interesantes, lleno de equipo, pero es que no va gente, no hay una comunidad que lo sostiene. Entonces, esos otros aspectos, principalmente de comunidad que lo sostiene, comunidad artística o comunidad del barrio, me parecen así como una de las dimensiones que se articulan con eso. Después la parte como más institucional, o sea, con qué otras experiencias se relaciona localmente, internacionalmente, bueno, cómo se intercambian esas experiencias. Esos aspectos y la parte como social también me interesa. Y después me parece que podríamos quizás retomar, porque hay algunas personas que han participado en otras redes de laboratorios creo que esto de articular una red de laboratorios no es algo tan nuevo como nos plantean hace no sé cuántos años, pero bueno, en el Medial al Prado creo que ya como un encuentro la Tular, o no me acuerdo cómo se llamó, y que ya articulaban experiencias de Iberoamérica, quizá en una escala menor. Luego se autoorganizó dos ediciones de la Absurdal, que se realizaron en Colombia y en Quito, quizá con laboratorios con otro perfil, pero bueno, como interesante retomar porque se generó un conocimiento y reflexión y sistematización que es importante, me parece, a retomar o tener en cuenta. Dentro de la investigación esta de Red Labs, me tocó hacer algunas visitas a una articulación en red que se llama RegiLACI, de laboratorios ligados a universidades, ¿no?, de arte y tecnología. No llegué a conocer todos, pero visité dos. Y para mí era muy evidente que en esa red había una necesidad grande de más que unos recursos para equipamiento o como a dónde destinar los recursos. Quizás la necesidad más acuciante y más evidente era facilitar las condiciones para que estas personas de la red se encuentren y a partir de ahí encontrar sus puntos en común, sus afinidades y maneras de articularse, ¿sí? Y para mí, que tuve la oportunidad de ir a ver algunas, era muy claro cómo la fortaleza de una quizás era la debilidad de la otra, y intercambiando estas, conociéndose un poco más, esto se podría fortalecer mucho. Entonces es como una primera idea de en dónde poner la plata, quizás, así para una red de articulación. Eu queria recuperar um pouco quando, nesse período que na residência do Miguel Prado, nós começamos a discutir a ideia de uma rede ibero-americana voltada às pessoas que atuam com inovação cidadã. Me pareceu sempre que, e aí eu faço um pouco de coro com algumas coisas que disse o Antônio há pouco, me parece que é uma necessidade também definir dentro do marco que é a produção de uma carta para chefes de Estado, onde você também trabalha um ordenamento que é um ordenamento multilateral e político entre os países, a importância de afirmar alguns aspectos políticos essenciais e programáticos do porquê dessa rede. E gosto muito da ideia que o Caio traz, mais do que uma rede, também uma aliança. Que deveria surgir, obviamente, não já institucionalizada, mas a partir do encontro entre essas pessoas que valorizam alguns aspectos essenciais e que estão em disputa nos nossos espaços de atuação, fundamentalmente. Isso é uma questão, para mim, essencialmente política. E se as duas cartas que foram produzidas, elas já tiveram um papel muito importante, como a primeira afirmando a inovação cidadã e a segunda o processo dos laboratórios, a possibilidade de afirmar uma rede de cidadãos interconectados em defesa de um certo modelo me parece também algo fundamental nesse momento por alguns aspectos. Um deles, nós sabemos, é a mudança e as transformações na macropolítica na Iberoamérica e a tendência que isso tem também de ocasionar mudanças dessas articulações. Se por um lado na Península Ibérica há novos ventos trazendo novas experiências abertas à inovação, na América Latina, por sua vez, a gente tem um processo complexo ocorrendo de mais fechamento e muito forte de atuação das vigilâncias e da atuação das formas de controle vindas dos Estados Unidos e dos mecanismos de controle no nosso continente. Isso é largamente conhecido hoje a partir do que foi revelado pelos materiais trazidos pelo WikiLeaks. Então, eu imaginaria que também deveria nos ocupar, nesse momento, a afirmação de alguns pontos programáticos, políticos, como a defesa dos bens comuns, a nova afirmação da cultura livre, a ideia de que é essencial que as nossas alianças, as nossas articulações ocorram, fortalecimento da cidadania desde abaixo, que os Estados se coloquem a serviço desde um ponto muito concreto de promoção desses valores e não sejam instrumentos de propagação de um modelo de inovação baseado na lógica exclusiva do empreendedorismo e do financiamento privado, que a utilização de tecnologias livres possa ser, de fato, uma tática também das organizações, porque nós vivemos isso no Brasil, né? No começo do governo Lula, em 2003, uma forte orientação para a utilização de software livre na administração, que depois de 12 anos já se reformou por atuação intensiva dos lobbies, das empresas, das corporações, e que hoje se perde como caminho para que se fortaleça o desenvolvimento de software, para que se faça aquilo que o Caio falou, que é a possibilidade de as nossas comunidades estarem à frente no processo de inovação e não só buscando adaptar-se às tecnologias desenvolvidas pelo centro do capitalismo. Então, eu diria que uma aliança dos Latin Labs nesse contexto, ela também deveria trazer um foco programático na afirmação de um conjunto de valores, entre eles, por exemplo, da diversidade. O processo da cultura digital brasileira, no nosso entendimento, ele foi muito potente justamente por se associar a um conjunto fundamental de valores que precisam ser vocalizados nesses tipos de contextos. Porque nesses espaços é isso que fica. Do restante, a própria aliança que a gente é capaz de produzir pelas nossas práticas é o que vai ser importante, mais do que, firmar isso numa carta de intenções. Mas, então, são dois movimentos, né? Quer dizer, o que nós já estamos fazendo é nos encontrarmos, e aí a Luciana fala uma coisa essencial, que é pôr em contato permanentemente, criar ambientes de encontro permanentes, é o que faz com que uma rede siga ativa. Isso é essencial, mas por outro lado, acho que deveria haver também uma preocupação com essas diretrizes programáticas, afirmando um conjunto de valores que eu sinto, e acho que todos nós que analisamos, foram regredindo no seu espaço ao longo do tempo, se um dia tiveram, né? Nos lugares onde houve, isso foi se perdendo. Então, essa é a minha contribuição para o debate. Posso? Eu também contribuí para essa questão da rede. Eu também sou entusiasta, né, de se trabalhar em rede, de se criar uma aliança. Agora, eu também vejo que há muitas vontades de se fazer, de se criar rede, de se trabalhar em rede, e na prática não dá certo. Agora mesmo, dentro do grupo de parlamento aberto, dentro da parceria de governo aberto, nós estamos tentando criar uma rede de parlamento aberto. Já um ano e meio, indo para 2 anos discutindo isso. Todo mundo concorda, todo mundo acha que é bom, mas na prática não funciona. E aí, Rodrigo, eu acho que você ter um conjunto de princípios em comum é um primeiro passo importante, mas eu acho que a gente precisa ter algo bem pragmático mesmo para engajar as pessoas. Na minha reflexão, eu acho que as pessoas, elas só participam de uma rede se elas vão ganhar alguma coisa com essa rede. De maneira bem prática, né? Quer dizer, o que eu vou ganhar com essa rede? Então, eu acho que nós temos que pensar em projetos em comuns, projetos concretos mesmo, em comum. E aí eu acho que organismos como a Secretaria Ibero-Americana tem um papel importante, né? Como um meta-moderador, um meta-fomentador de projetos em comum, para que O que vai me fazer gastar tempo, botar os meus recursos participando de uma rede? Eu tenho que tirar algum proveito disso. Então, claro, não quero defender aqui um discurso, né, egoísta. Pelo contrário, trabalhar em rede é exatamente o contrário disso. Mas nós temos que entender que o ser humano, né, ele quer ver resultados concretos. Participar de uma rede só por si, por princípio, né? Coisa que eu acho que não é necessariamente sustentável. Uma outra utilidade, por exemplo, de uma rede é um conjunto de informações, né, de como funciona o Labs, os diversos modelos de Labs, os diversos tipos de projetos de Labs, os projetos que eu, se quiser fazer o meu Lab, eu já posso aproveitar, eu já posso usar, né? Quantos projetos similares a gente vê sendo construídos por aí pela região, porque as pessoas simplesmente não conheciam os projetos. Então, a tendência do ser humano é já começar a criar um projeto, sendo que eu acho que seria interessante já ver o que já tem de projetos similares, para você aproveitar e entrar nesse projeto, partindo então pensando numa evolução desse projeto. Então, são algumas reflexões que eu acho que lembra, porque é muito normal a gente ver nessas discussões, né, de redes, ser uma discussão um pouco religiosa, né? Vamos sim, queremos redes, vamos trabalhar em redes. E na prática funciona. Eu queria também fazer um outro comentário sobre a sustentabilidade dos projetos, dos colaboradores, né? Então, lá no Laboratório Hack, lá da Câmara, a gente fez dois hackathons, duas maratonas hackers, que é muito bom, como vocês sabem, por uma semana, criar todo um rebuliço, os meninos se empolgam, mas ao final nós tivemos 20 projetos e hoje vivos tem 2, 3 projetos. E o outro hackathon foi pior ainda. Então, claro, esse modelo hackathon para fins de resultados, né, eu acho que já está um pouco defasado. E daí lá na Câmara, por exemplo, temos uma oportunidade ótima de estimular o trabalho colaborativo. A Câmara quer fazer um novo portal. Então aí tem, vamos pensar assim, alguns modelos. O primeiro modelo é o que está atualmente, ou seja, a Câmara, o Centro de Tecnologia da Câmara, desenvolvendo todo o portal. Mas esse modelo não está funcionando mais porque fica aquele portal defasado. Não se consegue atualizar esse portal continuamente. Então, se discutir um outro modelo, o contrário a esse, é porque você contratar uma grande empresa para fazer, pagar milhões, para ela fazer totalmente o portal. Também bastante questionado com esse modelo. Tem um modelo, aí estamos pensando agora num outro modelo, um modelo de contratar pequenos empreendedores para fazer parte do portal. Em vez de você contratar um grande peixe, você contrata 10, 15 peixinhos. Você não estimula exatamente a cidadania, mas você estimula o pequeno empreendedor, talvez um valor melhor do que o grande empreendedor. Eu tenho dificuldade de colocar nessa pauta um modelo mais cidadão, né, de participação, já que o modelo hackathon já não funciona tão bem. Então, eu quero colocar aqui a minha dúvida, a minha angústia, de o que eu posso propor então nessa mesa de discussão que está lá aberta. O que seria um modelo mais cidadão? Né? Eu gosto muito da experiência do Labic, sou fã. Sempre que eu venho aqui eu tento aprender um pouco mais. Né? Mas como é que eu posso, sei lá, ter aplicações, partes de um portal, por exemplo, desenvolvidas numa visão cidadã, mas de maneira que funcione, que seja sustentável, que tenha uma manutenção, que o cidadão acesse essas informações, essas aplicações, e conte com aquele conteúdo de maneira sustentável, e não por uma semana, 6 meses, um ano. Tá. Alô. Então, eu queria voltar um pouquinho, algumas teclas para trás, porque eu acho que tem muitos pressupostos, muitos. E para mim, fica meio sem... Porque assim, o que acho que as pessoas procuram é sentido na vida. Sentido para as coisas que estão fazendo, além de salário, essas outras coisas, aplicação tecnológica, é sentido. Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu quero fazer isso? E eu sou pesquisadora, sou antropóloga, meu projeto é sobre isso aqui, o que eu estou envolvida. Tenho trabalhado com isso há muito tempo. E eu vejo que as pessoas falam, mas não estão qualificando aquilo que elas falam. Então, na hora, porque o que pressupõe atitude, ação, é o pensamento, é o sentimento. Enquanto a gente não tiver um denominador comum, entender do que a gente está falando, fala cidadania, mas o que é isso? A gente precisa qualificar para daí ver o que realmente a gente tem em comum e tomar ações, medidas, e eu sinto meio um buraco, um vazio. Fica, não sei, todas essas redes não deu certo, naufragam, essa palavra. Porque se perdem no meio por falta de sentido. Então, tem uma coisa que é desenvolvimento da tecnologia social e a tecnologia da técnica, que tem que andar junto. E a minha experiência aqui no Lab está sendo muito legal, porque tem duas forças e às vezes elas se trombam, às vezes elas se encontram, às vezes elas se desencontram. Eu acho que a gente devia trabalhar um pouco mais, assim, trabalhar mais esses aspectos da produção de sentido mesmo, que antecede a ação. Eu queria também voltar um pouco à pergunta do vamos trabalhar em rede, faz sentido trabalhar em rede? Eu acho que isso é uma pergunta que está há uns 15 anos atrasada. Algumas das pessoas que eu conheço que estão por aqui já trabalham em rede. Já existem, na verdade, em redes. Existem diversas redes que são conectadas. É, e aí eu quero pegar duas coisas. Uma é o que o Antônio falou, que foi uma rede que se formou de apoio ao Miguel Prado num momento de problema. Aquilo não foi uma rede que foi pré-definida, tipo, 2 anos antes, vamos fazer uma rede de proteção ao Miguel Prado. Aquilo foi uma construção ao longo do tempo, a partir de uma série de ações que foram desenvolvidas lá, que partiam de uma coisa de generosidade, que era assim, abrir um espaço para as pessoas desenvolverem ações por lá, e aí quando for necessário, aquela rede se formou rapidamente. E depois se formou, não precisa condensar a rede como uma instituição. E a outra também foi esse exemplo do Rede Lat, que foi essa experiência do Ministério da Cultura com universidades, que pegou um monte de iniciativas super legais, um monte de pessoas super interessantes, e colocou um formato totalmente engessado, porque era um formato institucionalmente reconhecido. Então acho que a gente tem que se preocupar menos em fazer redes, muito mais em identificar quais são as redes possíveis de acionar para determinado fim. Então acho que assim, muito mais esse tipo de mapear redes, isso é uma coisa que é bastante complicada também, porque as redes desaparecem, as redes se formam para determinados fins e de repente não existem mais, e isso é da natureza das redes. Mas muito mais essa abertura para deixar o espaço da rede se formar, porque no momento que a gente institucionaliza uma rede, ela perde sua força. No momento que a gente cria expectativas demais em cima de uma rede, a gente vai estar determinando excessivamente o propósito e o funcionamento dessa rede. E aí a gente perde bastante do que é a rede, que eu acho que é, na verdade, assim, acho que deveria, se a gente fosse a fundo mesmo, começar a debater o que é trabalhar em rede, a gente tem um monte de questões aí que cada pessoa vai ter uma explicação diferente. Mas enfim, eu acho que eu sou contra institucionalizar formatos de rede, eu acho que as redes já existem, a gente tem que, na verdade, saber fazer uso delas quando necessário. Eu concordo com você nesse sentido mesmo, que as redes, tipo, para mim são infraestrutura, elas já existem e estão aí. Quer dizer, por isso que, tipo, uma proposição de algum objetivo para utilizar a rede, certo? Com algum fim pragmático, né? Acho que é por aí mesmo, certo? Mas com alguma, quer dizer, no caso com uma defesa da tecnologia para a cidadania, sabe? Que ninguém fala isso, né? A tecnologia também tem os seus detentores, né? Então a gente conseguir com novas tecnologias e as velhas também, né? A defesa da tecnologia para a cidadania, entendeu? Isso é super diferente, porque a gente não enxerga a tecnologia como algo que precisa ser defendida para o nosso uso, né? A gente se apropria dela como existente aí. Não é, certo? Ela tem seus detentores. E muitas delas são extremamente relevantes para a saúde, para a educação e para outras coisas. Então a gente precisa usar essa defesa em nosso favor como cidadãos, eu acho. Eu concordo com o Felipe, eu acho que as redes estão aí. Para mim, rede é um tipo de arquitetura, de estrutura, e que o que a gente precisa trabalhar um pouco é como a gente aciona, o que é fazer essa rede, né? E aí também entra aquelas questões, né, que a gente precisa tanto da tecnologia para criar essa arquitetura, esse ambiente, quanto da tecnologia, né? Quanto à tecnologia social, porque eu vejo que muitos projetos também não vão para frente porque, vamos dizer, se utiliza uma implantação de uma tecnologia, né? E ela não funciona porque não há ali também um processo, né, outro, né, que é de formação, né? Uma tecnologia social mesmo, que a gente pode pensar assim. E aí eu fico me perguntando também, isso é uma preocupação, né, o que a gente entende por rede, que começa nesse princípio, né, para a gente pensar, né, vamos fazer uma rede só, conectar as pessoas e elas estarem conectadas aqui, seja numa rede virtual, o que é isso? Né? Então acho que tem uma questão aí que passa por esses princípios. Bueno, yo coincido, yo creo que hay, sí es cierto que existen redes ya preexistentes, pero pero también creo que se pueden generar esos espacios para conformar nuevas redes. Por ejemplo, este, lo que está ocurriendo aquí no eran redes existentes, se están construyendo en estos días de trabajo a partir de ciertos proyectos. Entonces creo que son dos procesos que confluyen o que pueden confluir y que pienso que cuando Dardo habla de esta red, está pensando en cómo hacer que esas arquitecturas se produzcan también, o que intervengamos en producir esas arquitecturas para que más cosas confluyan, o para que confluyamos más. Si bien es cierto, todos estamos a lo mejor en el mismo barco, cada quien está en un barco, digamos, tiene su perspectiva del barco y tiene su contexto, desde dónde está tomando el trayecto, es decir, no es lo mismo estar arriba, viendo al frente, que estar abajo en el sótano, sin ventanas. Pienso en lo que comentaba el compañero de Colombia. Cuando uno está en Colombia, por ejemplo, ve que todo el país está metido en la cuestión de la construcción de la paz. Es un contexto muy, una coyuntura específica de hoy que ellos tienen que abordar, y toda la cuestión de la exclusión de las comunidades que no hablan español. En México estamos viviendo también otro proceso muy complejo y estamos obligados a enfrentar este proceso de violencia y represión y de censura y de control. Entonces cada uno Brasil está viviendo otro momento, Argentina está ahora en otra coyuntura complicada. Y pienso que tal vez tratar de armar entre todos esas arquitecturas de colaboración, de visibilización de qué es lo que estamos haciendo, para poder aprender de los otros, para ver de qué manera resolvieron los problemas, para encontrar, no sé, para poner preguntas y para encontrar respuestas, podría ayudarnos a cada uno en estos procesos en los que estamos, que están en distintos momentos y que también están en distintos ámbitos. Son distintas aproximaciones, distintas luchas, tal vez, o distintas prioridades, que a lo mejor una red podría ayudarnos a afrontar. Yo quiero retomar, coincido con lo que dice Paola, que tal vez la búsqueda de... Y el planteo no es, es confluir en y hacer visibles o más visibles redes y conectar redes que ya existen. Y también creo que está muy claro y que todos acá seguramente tenemos alguna experiencia como la que contaba Adriano de lo que es forzar una red, y ahí sí coincido que una red no se puede forzar. Pero sí creemos, no sé si en qué formato, pero que es necesario pensar cómo los laboratorios ciudadanos son realmente de código abierto. O sea, o si todos los que estamos aquí, que más de 100 personas que pusieron su esfuerzo, su tiempo, y no solo en estos 15 días, sino con un historial de poner su tiempo, su capacidad y su esfuerzo en la construcción de prácticas ciudadanas, me pregunto qué tan open source o qué tan de código abierto son esas prácticas ciudadanas que cada uno realizó. Y lo primero que hago es una autocrítica. Muchas de las prácticas que yo realicé en mi lugar no están documentadas en ningún lado, no las puedo compartir, no están documentadas de tal modo que se puedan compartir en una documentación con alguien que quisiera llevar adelante una práctica similar, adaptándola a la realidad de México, de Madrid o de Colombia. Entonces, tal vez, y esto es como lo que quiero aportar, es que el sentido de participación de la red o de una red que teje alianzas en distintos, sea la posibilidad de encontrar no solo un mapa, sino de encontrar esos modelos abiertos de laboratorio ciudadano, ya sin importar si se trata de un hackspace, de un makerspace, de un rural lab, porque seguramente de esos modelos abiertos muchos nos vamos a poder nutrir para llevar adelante o para evolucionar los modelos. Eso es, al fin y al cabo, traer las prácticas de la cultura digital a las prácticas sociales. Y entonces me pregunto si realmente, más allá de lo que existe un espacio en el cual nosotros o existen varios espacios, o existen esas redes de interconexión donde podamos encontrar modelos abiertos de cómo se construye, cómo se gestiona, ideas para trabajar en posibles laboratorios con cada uno con su perspectiva. Incluso, que esto lo había adelantado en el día de la apertura, si hay y si nos interesa un corpus teórico, un marco teórico desde el cual pensar todas estas cosas reunido en algún lado y puesto en discusión en algún lado. Me parece que ese es un espacio necesario más allá de este espacio que nos estamos dando hoy, y yo lo considero necesario y claramente porque ahí se podrían discutir muchas de las cosas que estamos planteando, ¿no? Problemáticas comunes, involucramiento, sustentabilidad, sostenibilidad, que más allá de cómo se comparten hoy con algunas pequeñas redes, no sé si hay espacios de discusión fuera de este, más a nivel Iberoamérica, problemáticas de género, trabajos o experiencias con comunidades rurales y con lenguas originarias, el tema de la convivencia en espacios en internet mismo, digo, en las redes sociales o en cualquier otro lado, la burocracia como el freno a poder llevar adelante procesos de innovación ciudadana, el diferenciamiento, el tema de la diversidad, digamos, todas estas preocupaciones que tenemos desde proyectos que comparten algo en común, evidentemente no encontramos o no tenemos un espacio en el cual debatirlo. Y creo que sería interesante pensar cuál sería ese espacio, si sería una red o cómo sería. Y luego, desde ese espacio, creo que podría surgir lo que claramente plantea Rodrigo, que es unos puntos programáticos desde los cuales podamos pedir, o sea, no voy a decir exigir, pero es decir, firmar una carta y presentar a los jefes de Estado, pero me parece que es necesario profundizar esa discusión, o en lo que queda de estos días, sobre cuáles serían los puntos programáticos desde una dimensión política para empoderar la innovación ciudadana desde la mirada de estos actores. Ya se trate de una red establecida como esas redes de las universidades que tienen financiamiento y tal, o se trate de una red más de tipo de afectiva, que es lo que le llamamos nosotros de algún modo, ¿no? Afectiva y por compartir puntos en común. Pero se me hace difícil pensar que presentar algo a los jefes y jefas de Estado sea genuino si no lo hacemos desde un espacio de discusión que tenga esa representatividad. Es decir, donde todos los que estamos acá, que en algún punto representamos a muchos más, podamos volcar esas problemáticas y esos intereses a resolver respecto de un tema puntual, que es el que estamos hablando, que es la innovación ciudadana. No sé si me ayudan a pensar en eso, en lo que venimos diciendo. Eu acho que legitimidade para fazer esse tipo de recomendação, um grupo de pessoas reunido em um evento já tem legitimidade. Não precisa se constituir enquanto uma outra coisa. Eu acho que essa legitimidade é posta uma lista de pessoas que assinam, cada uma de uma instituição. Eu acho que, inclusive, tem mais força do que uma rede recém-criada, em termos de legitimidade institucional. Entendi bem, mas assim, penso na importância dos espaços físicos, né? Desses laboratórios assim, enquanto espaços físicos. Acho que aqui a gente tem, por exemplo, lá o OLAB, é um espaço, né, que acontece esse processo, ou o Media Lab Prado. Então, por exemplo, para mim foi muito importante estar no Media Lab Prado, e isso mudou todo, por exemplo, o né, da minha pesquisa e o que eu estou propondo. E, por exemplo, veja as escolas hoje como um potencial de, em cada escola, ter um laboratório cidadão funcionando dessa maneira e da gente formar já, sabe, uma cidadania que opere dessa forma, né? É, porque acho que a rede se faz também com presença, vínculo e afeto, né? Isso é, são elementos muito importantes, quer dizer, afeto naquilo que a gente se vincula, seja, por exemplo, para lutar por um movimento de paz na Colômbia, contra a violência, né, no México, e contra a corrupção no Brasil, né? É, então, assim, eu não sei se isso tem, né, uma proposta de configurar como espaços físicos ou de apoio aos espaços existentes e da proposição também, né, de que esses espaços possam realmente surgir, né? Porque não é só a questão, mas é o ambiente que esses espaços proporcionam, né? Quando eu falo de arquitetura, eu estou pensando assim, se eu tenho uma escola, ela tem uma arquitetura para um modo e tipo de cognição e processo. Então, quando a gente tem um espaço físico, né, como o Media Lab, ou como está acontecendo aqui, a gente cria um ambiente para que esse processo também ocorra, e isso é muito importante, né? Aproveitando aqui a fala da Isabel, eu acho que é legal ressaltar que acho que em todos esses países, no mundo inteiro, no Brasil inclusive, existem muitas e muitas iniciativas, muitas delas totalmente informais, às vezes é encontro numa praça, não tem um espaço físico, é a casa de alguém, é a garagem de não sei quem. Isso está acontecendo já muito forte, acho que todo mundo aqui tem uma série de referências nesse sentido. É, a gente lá no Olari, por exemplo, recebe cerca de 30, 40 e-mails por mês de professores de escolas públicas que vêm entender como é que amplia o espaço da escola, será que de fim de semana não dá para ser uma coisa mais aberta, ligada à comunidade. O que eu venho percebendo das coisas que eu tenho feito ao longo dos últimos anos é um interesse muito grande das pessoas por esse espaço de convívio, por esse espaço de troca. E as pessoas já estão fazendo das suas formas, enfim, com os recursos que têm à mão, com os objetivos que lhes cabem, e aí você vai ter grupo específico de mulheres, grupos trabalhando cultura de paz, cada um com os seus propósitos ali focados. E o que eu acho é que, às vezes, essas discussões mais institucionais, principalmente quando elas estão no âmbito da política pública, dos governos, elas vêm sempre com tentativas de criar espaços novos, de tentar quase que reinventar a roda, e, do outro lado, uma gama enorme de gente que vem tentando construir, fazer com o que tem a mão, às vezes sem nem ter essa capacidade do diálogo com essas instituições e essas instâncias mais macro, e que isso muitas vezes vai inclusive sendo afogado por iniciativas que às vezes vêm mais institucionalizadas, que vêm como uma política consolidada, por exemplo, de criação de espaços, como recente a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, anunciou, em diálogo com as pessoas que já fazem aquilo e chegando de uma maneira muito vertical. E aí eu acho que isso é um ponto super importante quando se coloca os governos, a CEGIB e todas essas institucionalidades que são sempre muito potentes porque trazem a capacidade de um compartilhamento em uma escala muito grande e isso potencializa o resultado. Mas, por outro lado, eu acho que é sempre importante notar, como a Isabel estava dizendo, que já existe muita coisa posta, já existe o cidadão na ponta está ali fazendo o que tem, às vezes nem atendendo por esses nomes, porque não chama de lab, não chama de hackerspace, de makerspace, nem de nada. É a casa de alguém, é o espaço de não sei outro. E isso acontece, assim, em todos os bairros o tempo todo. E, na minha percepção, é uma cena muito, muito, muito crescente e que essas redes, como o Felipe disse, já existem. Nem sempre elas dialogam entre si, tem mil redes rodando. E aí talvez o que falte seja um pouco tentar olhar um pouco mais de baixo para cima, assim, tentar pensar como se articula e potencializa isso e não como se criam outras instâncias que às vezes mais acabam de afastar e ficar mais longe ainda do cidadão da ponta do que o contrário, assim. Enfim, só um ponto. Quería hablar también porque siempre que estoy en un foro en donde se hable de innovación ciudadana, me pregunto si, digamos, una iniciativa, ¿no?, que está en un barrio, que a lo mejor está desarrollando pues, un huerto, ¿no?, un pequeño huerto urbano, si ellos realmente se sienten que están haciendo innovación ciudadana y si entienden qué es la innovación ciudadana. Digamos que en los encuentros que hemos hecho, hemos testado, porque llevamos desde el año 2008 haciendo talleres en el que invitamos a iniciativas ciudadanas simplemente a establecer lo que llamamos un poco conexiones improbables. Y lo que hemos comprobado es que yo creo que hace falta tener o tejer una conciencia en red, no para que se sientan que están dentro de lo que aquí discutimos como que podrían ser innovación ciudadana, pero sí para que entre ellas puedan, digamos, establecer pequeñas conexiones que son súper útiles. Es cierto que ya existen redes que las iniciativas crean por sí mismas, pero son redes que nosotros pensamos que son muy homogéneas. O sea, la gente de huertos habla con gente de huertos. Pero ¿qué pasa si la gente que está haciendo huertos habla con iniciativas, por ejemplo, de car sharing? Porque a lo mejor compensan CO2. ¿Qué pasaría si se empiezan a tejer, digamos, esas conexiones que a lo mejor hacen que las iniciativas vayan hacia otros campos, ¿no? Nosotros desde el año pasado nos hemos embarcado en un proyecto que es intentar mapear la innovación ciudadana en Iberoamérica. Es un proyecto muy complejo, pero que entendemos necesario, porque hay una cuestión, y es que, digamos, las iniciativas son muy informales y a mí me gusta que lo sean. O sea, no pretendemos, o no me gustaría que fueran demasiado formales, porque se pierden muchas cosas. Y cuando digo informales, que trabajan desde lo táctico. No sé, cuando pretendemos desarrollar, por ejemplo, un documento para que los jefes de Estado promuevan la innovación, estamos transformando ese pensamiento táctico en algo más estratégico. Yo creo que muchas veces se anula lo genuino que tiene, digamos, esta idea como de pequeños elementos que van operando. Sin embargo, intentar generar una red en la que a lo mejor sean las propias comunidades las que se automapeen, sean las propias comunidades las que puedan compartir cómo, por ejemplo, si una comunidad está desarrollando un proyecto que es exitoso, porque a lo mejor se conoce mucho, hay muchos ciudadanos que intentan adscribirse a esa iniciativa, pero no pueden, porque no tienen una organización muy definida, y si entra mucha gente, explota, desaparece. No tienen una operatividad, digamos, demasiado estructurada. Pero, sin embargo, si hubiera un repositorio donde uno pudiera ver modos de hacer para que comunidades de otros sitios pudieran replicar esos modos, pues eso es una forma de mapear. Es una forma de también compartir tecnologías ciudadanas, ¿no? Conocimientos ciudadanos. Por eso pensamos que, evidentemente, una red no hay que forzarla, hay que intentar acompañarlas y hay que intentar describirla más que definirla, ¿no? Es decir, la red de la innovación ciudadana debería ser así, sino intentar describirla a medida que se vaya fomentando. Me gustaría decir algo muy breve que tiene mucho que ver con lo último que han comentado. Y es cierto, el laboratorio es un evento muy interesante. Sucede una dinámica muy rápida de aprendizaje, de interacción con personas que trabajan en áreas distintas, completamente distintas, que pocas veces pensaríamos llegar a trabajar en un mismo equipo para un mismo proyecto, y sin embargo aquí sucede. Y creo que estamos olvidando la parte más importante desde mi punto de vista del laboratorio. Sí son importantes las relaciones personales que están ocurriendo aquí, pero creo que el resultado más valioso, desde mi punto de vista, sería la generación de conocimiento que se está llevando a cabo aquí. Existe una interacción, es un laboratorio con actividades tremendas, pero al mismo tiempo se está llevando en un ambiente muy controlado. Todos los experimentos están con un equipo ya seleccionado previamente. Aquí contamos con la mayoría de la tecnología o requerimientos que pudiéramos necesitar a la hora de comenzar un proyecto. Pero, ¿qué pasa con el conocimiento después del laboratorio? ¿Cómo lo replicamos? A mí me gusta pensar que las personas que estamos participando en este laboratorio venimos a tomar un poco la postura de agentes de cambio. ¿Cómo podemos llevar lo que hemos aprendido a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, a otros grupos de personas, ¿sí? Es por eso que considero importante que tengamos en cuenta la importancia del conocimiento que se está generando aquí, ¿sí? Y cómo podemos difundirlo. Que no se quede nada más en las redes, en cómo nos comunicamos, en cómo documentamos, sino qué va a pasar con el conocimiento después de esto. Eu tive uma experiência muito interessante, vou falar em português, desculpei os espanhóis, que é o seguinte, a minha comunidade ela é formada pelos antigos potocultos. Os antigos potocultos pressupõem uma ancestralidade profunda a uma busca de construção da rede que eles já tinham desde milhares de anos atrás naquela região específica. Depois de um levantamento muito detalhado, eu consegui recuperar a língua e recuperei o sistema numérico, que os europeus diziam que eles não tinham sistema numérico. Então, na verdade, eles tinham um sistema numérico, recuperou a língua, recuperou a ancestralidade profunda, recuperou através de fotografias, eles se identificaram nessa possível projeto, possível desenvolvimento, as suas próprias o próprio pertencimento a uma coletividade que foi praticamente apagada no tempo. Bom, com isso, essa recuperação, ela possibilitou um encontro de algumas pessoas e também o pertencimento e o reconhecimento de uma rede que não, jamais poderia existir se não houvesse um tipo de intervenção, se não houvesse um tipo de recuperação dessa memória da ancestralidade profunda conectada com aquela região, aquela região específica, aquela definição de um local específico. Isso possibilitou a algumas pessoas recuperarem, por exemplo, caminhar na praia. Então, parece pouca coisa, mas caminhar na praia era exatamente aquilo que eles já faziam como cultura ancestral. Bom, isso localiza, né, o problema, por exemplo, da gente conectar redes, né, do ponto de vista geral, mas também conectar redes do ponto de vista local. Bom, e isso também, ao provocar isso, provoca também, no meu entender, a possibilidade de a gente pensar aquilo que o Caio falou aqui sobre a questão de como que a gente incorpora essa nova tecnologia, ou seja, a ciência de ponta, a mainstream da ciência, né, para recuperar não só a rede, mas a construção da sua self-network. Nesse sentido, a nosso tipo de rede, a rede que a gente navega, é a rede eletromagnética. Tem outro tipo de rede que existe independente de nós, que é a rede da interação eletrofraca. A conexão entre as duas pode possibilitar um salto tecnológico do ponto de vista do conhecimento humano, no sentido de uma rede que se conecta ponto a ponto e que faz com que a gente possa conectar de forma gratuita, independente dos operadores do celular. Bom, isso está posto, um dos meus projetos desenvolvidos é esse, e eu acho que pode ser uma alternativa, no sentido de superar, apresentar uma formulação que ultrapasse aquele conhecimento estabelecido, que é o que a gente tem como normal, formal, as redes de hoje, que, na verdade, tem mais de 100 anos, né? Cosas que se han dicho aquí en relación a qué clase de conocimiento producimos, la importancia que tiene el espacio físico donde nos encontramos. Yo quiero explicar lo que yo siento que he aprendido a través de Media Lateral, en donde cada año hay decenas de proyectos y me parece que es muy importante darle valor a que es un tipo de conocimiento diferente. Es un tipo de conocimiento extremadamente complejo que quiere vertebrar experiencias de naturaleza muy distinta y a través de prácticas epistémicas también enormemente diversas. Es el reto que yo creo principal que abordan los laboratorios ciudadanos. No importa si son humanos, no importa si son espacio jeca o si son, el otro día me contaba unos chicos que han creado una cosa que se llama En Bici por Madrid, que comenzó siendo una oportunidad que se daban entre ellos para identificar algunas rutas para atravesar la ciudad que no fueran peligrosas. Porque corre por la ciudad el tópico de que Madrid es una ciudad imposible para la bicicleta. Entonces, convocan a la gente a reunirse para saber si hay rutas que no sean peligrosas. Y a partir de la identificación de estas rutas, algunas gentes espontáneamente deciden reunirse para saber cuál es la experiencia que entre todos hemos acumulado sobre la posibilidad de vivir la ciudad de otra manera a través de la bicicleta. Y en solo un mes se congrega una enorme cantidad de gente que no se conocía entre sí y que acaba teniendo la bastante fuerza como para ser convocado por los distintos partidos políticos para que les propongan una iniciativa de conducción, de vivencia de la ciudad a través de la bicicleta. Bueno, ahí hay una enorme cantidad de conocimiento que ni siquiera sabíamos que teníamos y que ha logrado expresarse no solo en la forma de propuestas que luego van a ser votadas por los ciudadanos, sino en la articulación de una enorme cantidad de páginas, pues, de comentarios, de relatos, todo muy complejo. Yo creo que este es el tipo de conocimiento que da cuenta mejor de lo que son los laboratorios ciudadanos. Entonces, quería hacer dos reflexiones. La primera es cómo hace 6 años, 5, 6, 7 años, siempre que hablábamos de laboratorios ciudadanos, la experiencia, la inspiración, la teníamos de los hackers. Los hackers eran para nosotros el modelo a partir del cual queríamos pensar el mundo y queríamos encontrar las formas en las que inspirarnos para organizarnos. Pero de 2 o 3 años a esta parte, nos interesa más la experiencia de los ocupas. No es que los hackers hayan dejado de ser importantes, pero son las distintas formas de evitar las que ahora nos ofrecen mayor inspiración para pensar qué es eso de un laboratorio cerrado. Y esto tiene que ver con la idea de que el contacto físico y el contacto con el espacio real también es muy importante, porque a través de los hackers convertimos todo el conocimiento en información y se pierde algo de lo que constantemente, desde hace 2 o 3 años, no dejamos de hablar en media edad. Estamos todo el día hablando de los cuidados. De un tiempo a esta parte, hemos descubierto que hablábamos mucho menos de lo que necesitábamos de la palabra cuidados y de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, de todo lo que tiene que ver cómo darle valor a lo invisible, darle valor a lo afectivo, cómo dejarnos afectar por los puntos de vista de otro, por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Así que yo vuelvo a insistir entonces en algo que dije antes también. Me parece que en los laboratorios no solamente producimos conocimiento, sino un conocimiento de una naturaleza muy diferente, donde la dimensión reproductiva es tanto o más importante que la meramente productiva, y en donde estamos apostando por un conocimiento que no compartimentaliza la vida, que no la monitoriza para reducirle a unas cuantas variables más o menos medibles a través de esos ingenios que proyectan. Pero yo en todas las mesas que me he acercado, cuando uno mira lo que ve, es a alguien que está desarrollando con Arduino un pequeño código para poner jugar una máquina. Pero cuando le preguntas qué está haciendo, te está explicando cómo cambiar el mundo, en donde quiere mostrar. Eso es lo que yo creo que no se hace en la academia, ni se hace en los laboratorios industriales. La novedad es que aquí lo hacemos usando las tecnologías más sofisticadas. Pero la promesa es que no lo hacemos para producir nuevos objetos con los que llenar el mundo, sino nuevas formas de aprender a vivir juntos. y eso me parece maravilloso. Eu acho que tenho me debruçado muito sobre a experiência como conhecimento, né? Porque a gente deixou isso um pouco de lado. E sobre o afeto, né? É isso que eu vim propor aqui. E acho que tem essa questão, né, entre uma diferença, como você vai replicar uma experiência. É, porque eu posso até fazer um registro muito bem elaborado do que eu estou produzindo enquanto objeto, né? Mas da experiência, que eu acho que a gente produz muito conhecimento nessa, na experiência que nós estamos vivendo, né? Como vamos dizer, replicar essa experiência, né? A experiência não pode ser replicada, porque ela é uma experiência também individual e coletiva. Mas alguma coisa dela pode ser, pelo menos, vamos dizer, compartilhada, né? Uma essência, um teor, vamos dizer, poético, afetivo, de conhecimento que tenha. E eu acho isso um desafio, né? E acho que talvez por isso que também a presença, né? Os vínculos que criamos, acho que são questões que a gente precisa prestar muita atenção. Porque a gente está falando aqui o tempo todo, para mim, de uma rede de aprendizagem e produção de conhecimento. Né? E para mim, a aprendizagem é uma coisa muito simples. Né? A gente aprende algo de diversas formas, no prazer, na alegria e na dor, né? E cresce com ela, né? Evolui. Eu acho que quando a gente também tem uma meta comum, assim, né? De poder crescer juntos, né? Crescer para um bem comum. Né? Pode parecer muito abstrato, utópico. Eu penso que tecnologia que a gente pode gerar para propiciar isso. Né? Eu acho que eu vim para esse laboratório tentando pensar um pouco isso. É o que eu tenho pensado também lá quando estou lá na escola, realizando um laboratório aberto. E diferente de um ambiente controlado, né, eu vejo muita potência disso quando a gente se reuniu lá também em torno de uma palavra afeto e em torno de uma palavra cuidado. Né? Então, realizei um laboratório, por exemplo, onde a gente foi reconstituir, refazer mesas e cadeiras para que pudéssemos ter um lugar para comer. Né? É uma escola pública, sem muitos recursos, digamos assim, né? Apesar de estar na universidade. Então, a gente se reúne em torno de uma solução de um problema bem, digamos, prático, mas um problema bem afetivo que afeta o nosso cotidiano. Né? E eu acho que isso mobiliza, né? Mas é a experiência que você produz muito conhecimento. Então, como a gente pode transmitir a experiência? Gostaria apenas de pontuar algumas experiências que nós temos tido no Mídia Leve da Universidade Federal de Goiás, que é pensar não exatamente rede, mas uma abertura de pontos de contato. Essa abertura de pontos de contato, ela estaria muito mais vinculada a modelos de conexões neuronais, em que os neurônios fazem contatos variados com descargas de trocas, do que efetivamente na consolidação do que nós chamamos rede. É uma abertura para uma série de contatos que talvez responda ao que o Felipe Fonseca pontuou, de que determinadas estruturas um pouco mais estruturadas, consolidadas, também engessam determinados processos de articulação e de criação de sentido, inclusive na estruturação de trocas de afeto. Nós verificamos, por exemplo, que as estruturas de uma vizinhança se faz não pelo estabelecimento de rede, mas pelo estabelecimento de contatos. Nós temos tido uma determinada prática em projetos no Mídia Leve que são projetos transdisciplinares que envolvem equipes multidisciplinares. E, nesse sentido, há uma preocupação menor de formalizar rede ou de pensar a estrutura de uma rede e maior em relação a trocas produtivas com toda a liberdade de estar aqui hoje, estar ali amanhã, estar em outro ponto depois de amanhã, estabelecendo novos vínculos e vínculos produtivos. A mim parece que o modelo de se pensar rede formalmente constituída deveria ser repensado. Nós estamos muito mais em uma abertura de pontos de contato, de zonas de contato, e isso me parece muito mais rico, muito mais flexível, muito mais vinculado ao que nós chamamos cultura digital, do que efetivamente montar uma estrutura fechada, a que nós normalmente denominamos de rede. A gente está meio que uma pauta permanente, assim, né, de discutir, assim, a legitimidade, como que a gente está desenvolvendo isso e fazer com que as comunidades, né, não a nossa comunidade, que a gente teve uma puta discussão sobre isso também, mas que é uma grande comunidade, mas carece muito, né, quando vai se pensar legitimidade de inserção disso em territórios que são inacessíveis para nós, que somos um grupo de pessoas que estamos minimamente buscando, né, desenvolver algo, pensar algo, inovar, etc. E, assim, eu tive agora esses dias até mais ausente daqui, acompanhando o desenrolar de alguns projetos, e eu acho que muito por essa inquietação que se gerou aqui, né, de dentro de territórios como a Maré, na ocupação da Unirio, sábado nós vamos para a Cidade de Deus, e me parece que é uma parte riquíssima, assim, do laboratório, esse momento de contato, porque um dos problemas, assim, que a gente vê que é muito complicado é como, às vezes, a gente se isola em determinados espaços e, por mais que exista, eu acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, está inserido em várias comunidades, em vários territórios, dentro dos lugares em que está, né, das cidades de onde vem. Mas, por mais que exista isso, muitas vezes, quando a gente faz esse isolamento, a gente peca muito no processo de comunicação, no processo de levantamento de problemáticas. Eu acredito, né, que a gente se afasta um pouco disso e acaba interferindo, de certa forma, na qualidade, né, da proposta que a gente constrói. E eu acho que isso é algo que a gente pode pensar, inclusive metodologicamente, para outros processos, para o desenvolvimento dessa iniciativa, que eu acho que ela tem que ser vista como ela um todo, um laboratório em si também, da forma que se apresenta a proposta, né? Repensar e construir, não no sentido de falar assim, ah, erramos, tá paia, tá, não tá legal, não, mas no sentido de pensar que, pô, tem ferramentas, possibilidades metodológicas que a gente pode acrescentar aqui, e aí ponto muito mais na questão de pensar essa inserção da comunidade, como que a comunidade levanta as pautas antes, né? Estamos trazendo o evento para o Rio de Janeiro, é um momento pontual em que estamos reunindo pessoas de diversos lugares, mas, pô, aqui nós estamos pensando no Rio de Janeiro, nós estamos pensando nos bairros do Rio, então por que não também trabalhar com as problemáticas já levantadas, que já existem, que pessoas estão aí 20 anos pensando isso, mais até, né, pensando essas problemáticas. Então, existem algumas possibilidades. Outra coisa, assim, também complementando o que o Cleomar colocou, é que acredito muito também nessa coisa das redes estarem, né, nesse movimento, e acho questionável também a questão da institucionalidade, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que uma questão importante que se configura quando a gente pensa, começa a falar de uma rede, dá um nome para ela e busca algo que fortaleça, é muito a questão dos recursos, né? Como angariar recursos em blocos e fazer com que iniciativas localizadas estejam juntas com outras que sejam extremamente afins umas com as outras, e que a gente possa, estamos todos numa pauta semelhante, num recorte semelhante, pensando em localidades diferentes, com peculiaridades diferentes, mas podemos encontrar essas tags comuns e que façam a gente viabilizar recursos para esse todo, né? Não sei, eu acho que eu coloco isso mais como uma problemática do que como qualquer coisa. Eu cheguei atrasada, mas acompanhei um pouco a discussão e venho acompanhando um pouco do que é essa ideia do LABIC. Primeira vez que eu venho observar e tá. Mas eu vendo muitas vozes, principalmente essas finais, é muito esse formato que eu acho que é a discussão mais de amanhã, né? Que é um formato engessador, do qual a gente vê também perdendo dentro de uma rede de cultura digital uma força. De criatividade, uma força. De experiência, uma força. Até de representações e novas identidades. Né? Você vê isso, esses formatos, inclusive formatos que agregam várias iniciativas, com muita chancela, não criticando diretamente esse laboratório, mas as formas como esses agenciadores, né, se colocam. E eu não estou criticando o agenciador em si, eu estou criticando a formatação que ele chega, engessa toda essa mentalidade e a forma experimental de se entrar em contato, de se estabelecer outros projetos. Mas uma coisa muito sintomática que eu vejo aqui, quando isso vem para o Rio de Janeiro, é que você está falando de, que se fala de inovação e cidadania para resolução, para criação de protótipo ou pensar soluções, né? Quando, na verdade, existem vários sistemas de redes da comunidade precisando exatamente dessa ajuda. Então, esse agenciamento, ele deveria estar nesse lugar também, não só contribuindo com uma forma de colaborar e juntar pensantes, porque, na verdade, a gente está querendo se juntar, querendo se ver, rever, né? Colocar a ideia em dia, o papo em dia também. Mas, enfim, assim como resolver soluções práticas do que a cidade está pedindo, do que essas redes estão pedindo na cidade. Seria muito interessante ter, inclusive numa cidade como o Rio de Janeiro, juntar projetos que já vêm lidando, por exemplo, com Maré Vive, por exemplo. Maré Vive que tem muitas dificuldades tecnológicas, inclusive, dentro de uma iniciativa dessa, para justamente trocar soluções e trocar a experiência com quem está aqui. Experiência deles com uma comunidade extremamente ativa, de 40 mil pessoas ativas, usando ainda Facebook, com os sites de WhatsApp. Experiências de quem está desenvolvendo outros sistemas de adesivação, né? ou amplitude da mensagem em outros meios. Portanto, eu acho que a reflexão, né, não é só de um agenciador em um laboratório como esse, não é pensar a rede, e sim não pensar de que forma juntar a rede, de que forma constituir uma rede, e sim como criar soluções para que essas redes se interajam de forma a contribuir, de fato, para pensar a cidade, a cidadania, o comportamento social, o que for. Então, eu acho que é um pouco mudar essa postura de só atrelar, e sim uma postura de como criar mais potência para quem já está atrelado. Né? Isso aí. Mas, para isso, eu acho que tem que ter uma posição mais de escuta, de pesquisa do lugar onde esse o evento ou o que for se dá, né, também, para poder fazer essa articulação, porque senão você chega e fica sabendo só no finalzinho, o que a gente vê muito nesses ambientes é que o que vai agregando é muito quem está trabalhando com uma tecnologia, com uma maneira de pensar numa tecnologia, inclusive até bem masculina, né? E não agrega, por exemplo, o pensamento das artes, da cultura popular, da quem está utilizando outras formas de se agregar, inclusive usando tecnologia também. Então, eu acho que a maneira de pensar e refletir, ela teria que ir em outra direção mesmo. E sim, como ativar esses pontos e trazer eles para junto. Sim, Paulo, respecto de isso, puntualmente, foi una crítica muy fuerte que surgió del mismo grupo en la experiencia de Veracruz y como todas estas experiencias de laboratorios experimentales creo que se trabajó mucho en ese aspecto para esta experiencia de Río en la articulación con las comunidades. Yo puntualmente estuve el primer día y hoy vuelvo al laboratorio, no sé si Pablo o Mariana o cualquiera, pero entiendo que durante todos estos días del laboratorio hubo proyectos que estuvieron articulando con las comunidades. Claramente hay 100 personas y 10 proyectos y habrán articulado con algunas comunidades o con algunos espacios, pero no, digo, no es algo que no se haya visto, es algo que fue una fuerte autocrítica interna de la experiencia de Veracruz y que creo que se mejoró mucho para esto. Y de todos modos, creo que una que se puede seguir mejorando y que una cosa no implica la otra, porque más allá del formato del LABIC, lo que todos esperamos o que creo es que esto no se agote en los 15 días que pasa por Río, por Veracruz, por Colón, por Bogotá o por donde sea, sino que las experiencias puedan enriquecerse continuamente y seguir funcionando en los territorios. Entonces, cuando hablamos de puntos de contacto, red, de lo que hablamos al fin y al cabo es de compartir experiencias, procesos, proyectos e ideas sobre la innovación ciudadana, es pensando en eso, en lo que sucede el resto de los 350 días que tiene un año, donde no suceden, y no los 15 que suceden en una ciudad, en un laboratorio de innovación. No sé si puntualmente si quiere decir algo sobre la articulación que hubo en este laboratorio con las comunidades. No, yo entiendo lo que mencionas. Perdón, ¿cómo era tu nombre? Giselle. Sí. Pablo. Yo entiendo perfectamente lo que dices. Es un tema que a nosotros, sobre todo ya institucional como personalmente, también nos parece muy importante. El formato del LABIC es este que es y lo vamos a ir mejorando. Hay que comprender que es un formato internacional. Pero yo comparto totalmente lo que dices. Y la necesidad, según mi visión, y estoy seguro que la de muchos que están aquí, de que espacios como este pudieran surgir directamente desde lo local y fueran inclusive, en lo ideal, permanentes espacios de soluciones, de búsqueda de soluciones a desafíos que enfrentan los propios afectados. Y esto es lo que el LABIC viene a simplemente a trabajar aquí unos días, a trabajar con gente de, en este caso, 14 países, pero lo ideal sería eso también, ¿no? Que los complementos fueran desde varias dimensiones. Ojalá los países, las ciudades, las comunidades puedan también apropiarse de modelos como este, similares o diferentes, y entre todos complementar a distintos niveles. Pero totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, creo que como que quedan muchas cosas para seguir conversando, con las cuales el formato, pero claramente de todos modos, digo, hablamos de puntos de contacto, de alianzas, de red abierta, de red cerrada, pero creo que todos de algún modo compartimos esto, la necesidad de compartir más estas experiencias para poder replicarlas, para poder mejorarlas, para poder transformarlas, para poder hacer innovación sobre los propios formatos, que es lo que recién decíamos. Que quedará ahora un poco, no sé, reordenar y armar algún tipo de documentación sobre esto y compartirla y volver a abrir una discusión sobre el tema. Y también queda un listado de intereses o de cuestiones a resolver, ¿no? El involucramiento, la sustentabilidad, los temas de género, las comunidades rurales, el involucramiento de las propias comunidades, el tema de atender lo que surge desde abajo y no imponer modelos, los mapeos, el tema de cómo hacer innovación frente al gerenciamiento, la diversidad, los espacios físicos como residencia, que dan la oportunidad de encontrarse y volver a generar sinergia entre los proyectos. Y luego queda como tarea esto, encontrar entre todos una dimensión, cuál es la dimensión política de que un poco lo mencionó Rodrigo, lo mencionó Antonio y varios en sus discursos, es cuál es la mirada ideológico-política o el modo en que vemos el mundo desde la innovación ciudadana y cómo pensamos realmente o creemos que la innovación ciudadana puede ser una herramienta de transformación social, con qué artilugio puede la innovación ciudadana hacer transformación social. Nos quedan esas tareas para seguir. Obviamente creo que en 2 horas nos llevamos muchísimas notas como para repensar la idea y el modo en el cual seguir conectando proyectos y experiencias de innovación ciudadana. Y bueno, esto sigue mañana porque hay algunos paneles parecidos durante la mañana y la tarde, más todo lo que podamos conversar de aquí al domingo en el laboratorio y después por el medio que encontremos para seguir la conversación. Bueno, muchas gracias a todos. Después de crear la comisión, firmar, vamos a poder trabajar. limitadas. Thank you.